é sempre bem difícil percorrer. Abrace a sua fé, se estiver na provação, e ele tocará seu coração. Cante na luta, amigo, deixe de lamentar. Jesus te dá abrigo, vamos cantar e louvar. Em ti encontrei abrigo, Jesus. É nele que eu confio, Jesus. Meu único amigo, acredite nele, que ele tudo fará e o caminho do Senhor vais encontrar. Dobre sempre os seus joelhos e amoleça o coração, só assim que se consegue salvação. Cante na luta, amigo, deixe de lamentar. Jesus te dá abrigo, vamos cantar e louvar. Contigo, Jesus, em ti encontrei abrigo, Jesus, é nele que eu confio, Jesus, meu único amigo, Jesus, que bom estar contigo.